Produções de Santa Maria. É sucesso. Não consigo esquecer o nosso romance. Tudo que aconteceu não pode acabar assim. Mas eu sei o que vou fazer. Vou te recuperar de vez. Eu já sei como te conquistar de novo. Eu vou. Live

0207. Pra cima, garoto! Não foi minha intenção ferir teu coração. Eu falhei, eu sei, te peço perdão. Eu sofro demais em correr atrás. E você nem aí, vou te esquecer. Vou com essa equipe. Equipe Ninho do Águia de Bujaru, Conde de Harrison e de DJ Nilson. Você vai se apaixonar. Equipe Ninho do Águia de Bujaru, Conde de Harrison e de DJ Nilson. Você vai se apaixonar. É assim. Bora, tem rei! É um, é dois. Bora, tem rei! Um passinho pra trás. Bora, tem rei! É um, é dois. Bora, tem rei! Um passinho pra trás. Todo mundo tá vermelho! osso, mano. Aquele dia que eu me vi pedindo, eu prometi pra você que voltaria. Chora,

DJ Ivan Macedo, DJ Lando. Digo, digundê, quero ver você mexer, o digundê, digundê, quero ver você mexer, o digundê, digundê, quero ver você mexer, o digundê, digundê, quero ver você e mexer. Mexe, mexe, mexe quem aguenta, equipe Blackstone vai e arrebenta. E mexe, mexe, mexe quem aguenta, equipe Blackstone vai e arrebenta. Agita a macharada e as meninas. Mexe, mexe, mexe quem aguenta, equipe Blackstone vai e arrebenta. E mexe, mexe, mexe quem aguenta, equipe. DJ Alisson Revolução. Pra cima! Aqui é